agradecer a presença do Dr. Carlinho da Sala, que acedeu gentilmente o nosso convite. Já estivemos juntos no encontro, antes desse encontro, e manifestou o interesse de estar aqui conosco e partilhar os seus conhecimentos relativamente a este tema que vamos abordar hoje. O Dr. Carlinho está acompanhado também de alguém que está aqui, também agradecemos a presença. Quero dizer ao Dr. Carlinho da Sala que temos aqui na sala funcionários da DW, temos algumas pessoas amigas, parceiros, que trabalham com organizações da sociedade civil, temos estudantes, tanto é este mais ou menos o grupo que habitualmente tem estado aqui a refletir sobre uma variedade de temas que dizem respeito à vida social e econômica do país. Portanto, então, muito obrigado também a todos pela presença. Hoje o tema do debate será os desafios do ensino superior em Angola. Todos nós conseguimos ver a proliferação cada vez mais das universidades no país. Isto é um ponto de vantagem, mas também existem pontos de preocupação. Daí que hoje vamos tentar com o Dr. Carlinhos da Sala compreender algumas questões atinentes a essa questão do ensino superior, relativamente à pertinência que o ensino superior tem em Angola, a qualidade do ensino, o financiamento do ensino superior e as liberdades académicas e a responsabilidade social dos universitários em Angola. Bom, dito isto, sem mais demora, também porque precisamos gerir da melhor forma o tempo, vocês vão nos desculpar. Eu fui antecipado pelo Dr. Carlinhos da Sala, que está com uma outra agenda, portanto terá que sair mais cedo, então vamos ter que correr um bocado mesmo com o tempo. Então vou dar agora então a palavra ao Dr. Carlinhos, que tem mais ou menos 15 a 20 minutos para fazer a preleção e o momento a seguir é para perguntas e respostas e contribuições. Obrigado mais uma vez. Okay. Muito obrigado. Por acaso, como vi que o tema que me foi proposto é um tema da relevância social, um tema da atualidade, pese embora as inúmeras tarefas que eu tenho, mas eu aceitei este desafio para poder partilhar convosco esse tema que foi aqui anunciado. Desafio de ensino superior em Angola, principalmente no tema que diz respeito à empregabilidade. Em primeiro lugar, eu sou licenciado em Psicologia Escolar na opção de Orientação Escolar e Profissional na Universidade de Kisangani, na República Democrática do Congo, e mestre e doutor em Psicologia Social e da Personalidade do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. E neste momento sou professor titular na Universidade Agostinho Neto, chefe do Departamento de Psicologia, e já publiquei quatro obras. A primeira obra foi na editora Colonga, intitulado Jovem Angolano na Escola Profissional. A segunda obra foi na editora Mayamba, Orientação Escolar e Profissional em Angola. A terceira obra também na editora Mayamba, Iniciação à Pesquisa Científica. E a quarta obra, também na editora Mayamba, A Construção de uma Escala de Atitude. Mais ou menos, em poucas palavras, essa é a minha formação. No tema que me foi proposto, eu praticamente sou uma pessoa que tenho responsabilidades acrescidas quando se fala do ensino superior em Angola. Por que tenho responsabilidades acrescidas? Porque, primeiramente, no dia de 9 a 13 de junho de 1997, naquele momento eu era secretário-geral do Sindicato do Pessoal de Ensino Superior, a Unesco realizou um seminário, ou workshop aqui em Luanda, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, no quadro de preparar a Conferência Mundial, a última Conferência Mundial sobre o Ensino Superior do século XX. É assim que, a nível do continente africano, realizou-se esse encontro em Luanda, nessa data, para as universidades de expressão portuguesa e espanhola. Realizou-se em Dakar o mesmo tipo de workshop para as universidades de expressão francófona e em Nairobi para as universidades de expressão inglesa. estava a se preparar essa última conferência mundial do século XX, que se realizou em Paris, de 5 a 9 de outubro de 1998. Aquele encontro teve como lema principal os desafios do ensino superior no século XXI. E eu praticamente fui representar todos os professores universitários de Angola, porque naquele encontro foram convidados os sindicatos do ensino superior, as associações de estudantes do ensino superior, e eu fui representar os professores. O Lopes Raul foi representar os estudantes universitários angolanos. O professor Dr. Vítor Cajibanga foi representar a Universidade Agostinho Neto na altura. O atual ministro Pinda Simão foi representar o Ministério da Educação, porque naquela altura o ensino superior dependia do Ministério da Educação, não tínhamos ainda ensino superior. E depois teve presente também a Comissão Nacional da Unesco, tem sede aqui em Luanda. Então, Angola só faltou uma parte, porque a Unesco convidou também todas aquelas fundações e organizações que financiam o ensino superior. Porque nós abordaremos a questão. O problema de financiamento do ensino superior deve ser um financiamento diversificado, não deve depender apenas do OGE, porque o ensino superior precisa de muito dinheiro, tanto para a transmissão dos conhecimentos, como na investigação científica. Então, aquele foi a última Assembleia do século XX, onde todas as forças estiveram unidas no sentido de nós analisarmos quais serão os desafios do ensino superior no século XXI. E nós estamos justamente no século XXI. Então, naquele encontro que eu me referi, a última Assembleia Mundial, e quando eu disse que tenho responsabilidades acrescidas, é porque, na realidade, eu, na qualidade de representante dos professores universitários de Angola, recebemos uma missão no sentido de transmitir as recomendações da Unesco daquilo que deve ser feito a nível do ensino superior no mundo, isto é, a partir do século XXI. Então, o primeiro problema que foi abordado como recomendação é o problema da pertinência do ensino superior. Então, eu vou falar da pertinência do ensino superior em Angola. Quando falamos da pertinência, estamos a falar, em primeiro lugar, da responsabilidade do ensino superior para poder preparar todos os quadros necessários para o funcionamento de todo o sistema da educação e ensino, a partir do ensino a partir da fase pré-escolar, que se chama jardim de infância ou creche, até ao ensino superior. É o ensino superior que deve preparar todos esses quadros. Professores, programadores, gestores, todos aqueles que devem funcionar o ensino. Aliás, gostaria de abrir parênteses aqui, que nos países nórdicos, onde temos justamente um ensino de alta qualidade, os doutores, doutor no sentido universal, não no sentido angolano, os doutores em psicologia, em pedagogia, eles dão aulas na escola primária, porque a escola primária é a base, é a pedra angular de todo o sistema de educação e ensino. Por isso, já no ensino primário, são definidos os requisitos necessários em termos de programas, em termos de número de alunos na sala de aula, o material que deve constar na sala de aula, a preparação dos professores, etc, etc. Então, como acabei de dizer, que quando falamos da pertinência do ensino superior em Angola, estamos a falar da grande responsabilidade do ensino superior na preparação dos quadros necessários para o funcionamento do sistema de educação e ensino. Ora, já neste ponto, o ensino superior em Angola tem uma grande carência. Porque, até neste momento, por exemplo, praticamente deveríamos ter muitas faculdades de ciência da educação no país. Porque são as faculdades de ciência da educação. Nos outros países são muito faculdades de psicologia e ciência da educação, onde são preparados todos os quadros que fazem funcionar o sistema de educação e ensino, conforme já me referi. E para nós temos essa lacuna. Não só o problema de preparação de quadros para o sistema de educação e ensino, também quando falamos de pertinência do ensino superior, estamos a referir no trabalho de investigação. Quer dizer, o ensino superior tem três funções principais: a formação de profissionais de alto nível, a formação de pesquisadores e a extensão universitária. Quando falamos de formação de quadro de alto nível, estamos a falar de formação de médicos, de psicólogos, de engenheiros, de juristas e tudo. Mas, além disso, a universidade deve também formar investigadores. Porque todo país que não privilegia a ciência e a tecnologia, que não produz investigação para os seus problemas, esse país estará sempre na cauda do desenvolvimento. E creio que Angola não foge muito desse aspecto. Porque fala-se muito do problema da investigação científica, mas não há condições criadas em termos de recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros para poder investigar no verdadeiro sentido. Porque a verdadeira investigação, em primeiro lugar, faz-se a nível do centro de investigação e a centro a nível dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramento. Agora vamos lá ver quantas universidades têm o centro de investigação e com o investigador a tempo pleno. Quantas universidades no nosso país têm, pelo menos, curso de mestrado e doutoramento? Então, temos já uma lacuna em termos de investigação. Em termos de extensão universitária, é tarefa da universidade atender ou resolver os problemas que enferma a sociedade. Porque um grande psicólogo social brasileiro dizia que só podemos resolver problemas sociais quando estamos devidamente fundamentados acerca da realidade. Caso contrário, não podemos resolver os problemas. Porque não se resolve o problema a partir dos sintomas, mas a partir das causas. Então, também há falha nesse sentido. Aliás, posso citar alguns exemplos que talvez cada um de vocês irá compreender melhor. No nosso país, tivemos o problema da febre amarela, que dizimou tanta gente no país. Temos faculdade de medicina. Quem investigou esse fenômeno para poder justamente determinar as causas dessa febre amarela e tomar justamente decisões para a sua erradicação? Temos o problema dos desmaios. Foram inventadas várias razões, encontraram armadilha que vai terminar com isso, é porque encontraram um tipo de perfume, é porque é o cabelo brasileiro que está a provocar, mas até hoje em dia os desmaios continuam. Mas é um problema que deveria já merecer a investigação por parte da universidade, do ensino superior. Mas por que não se investiga? Porque hoje em dia no nosso país há um divórcio entre o poder político e o poder científico. Enquanto não tivermos esse casamento perfeito entre o poder político e o poder científico, então dificilmente nós podemos resolver os nossos problemas. Então é uma das responsabilidades do ensino superior. E quando falamos também da pertinência, é claro que não vamos abordar todos os problemas, os mais essenciais. Quando falamos da pertinência, também estamos a falar da adequação que deve existir entre a formação superior e o mercado de trabalho, a empregabilidade. Ora, o nosso ensino superior hoje em Angola, quase a mais de 85% é um ensino teórico. Não há prática. Então, quem aprende apenas a teoria e não tem a prática, quando termina, mesmo colocado no mercado de trabalho, terá dificuldade de poder exercer a profissão, porque não tem a prática. Então, estou a dar essas explicações todas para vocês depois começar a analisar. em termos de desafio do ensino superior, de acordo com a Conferência de Paris, em que ponto nos encontramos? Bom, em termos também sempre de pertinência do ensino superior. O ensino superior não deve formar quadro apenas para formar, mas deve formar quadro de acordo com as necessidades do mercado de trabalho a curto, a médio e a longo prazo. O que significa que, para podermos formar, para que o Ministério do Ensino Superior autorize a abertura de cursos de ensino superior, deve, em primeiro lugar, saber quais são as necessidades em termos de quadros superiores no país, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Será que precisamos mais de licenciados em relações internacionais? Será que precisamos mais de licenciados em direito? Será que precisamos mais de quadros licenciados em ciências agrárias e veterinárias, tendo em conta a vocação agrícola do nosso país? Então, todos são problemas que devem ser abordados quanto ao problema da pertinência do ensino superior. Passamos no problema da qualidade. Obrigado. Qualidade. Hoje em dia, quase todos falam da qualidade. Precisamente os nossos políticos, quando querem justamente dar um comício, sempre falam qualidade do ensino, qualidade da saúde. Mas o que é que se entende por qualidade? Que esforço está a ser feito para nós podermos falar de qualidade? A qualidade do ensino depende, em primeiro lugar, das infraestruturas. Sala de aula, laboratórios, bibliotecas, anfiteatros e outras coisas. Há infraestruturas. A qualidade de ensino depende também da qualidade dos professores. Ora, caros participantes, eu tenho uma experiência universal em termos de ensino superior. Na universidade, para ser professor, a primeira coisa, talvez você tenha uma ideia, que de acordo com a carreira docente do nosso país, nós temos as seguintes categorias. Todo aquele que termina a sua licenciatura com uma média igual ou superior a 14, ingressa para a carreira docente como assistente estagiário. E o assistente estagiário não dá aulas, não é regente de cadeira. Ele está ao lado de um professor, para poder justamente adquirir experiência. E de acordo com o Instituto de Carreira Docente, o assistente estagiário deve permanecer na categoria durante 2 anos no máximo. Depois é avaliado, depois da avaliação científica e pedagógica ou acadêmica, se conseguir passar na avaliação, é promovido para assistente. Se não passar, fora. Depois, entra na categoria de assistente. Como assistente, deve lá permanecer durante 3 anos. Depois de 3 anos, o assistente também, o conceito está bem claro. Assistente significa assiste. Ele não é regente. Estou justamente dando explicações porque nós sofremos de uma doença em Angola de utilizarmos mal os conceitos. Todos são professores universitários, todos são doutores, nem sequer temos mestres, nem sequer queremos ser licenciados, mas todos somos doutores. Então, essa inflação dos termos e conceitos também é prejudicial para a nossa sociedade. Bom, então, depois de 3 anos, é promovido para poder fazer o curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado primeiro, depois doutoramento. E quando termina o seu doutoramento, ele é promovido para professor auxiliar. Aí já está na categoria de professor. Também permanece durante 5 anos como professor auxiliar. Depois é submetido a um concurso para poder ser promovido, se passar para professor associado. E também professor associado tem 5 anos, termina, é avaliado em termos de publicações, em termos de docência e outro. Se tiver capacidade, então, é promovido para a última categoria, que é de professor titular, que corresponde, em Portugal, ao professor catedrático. Mas, como já me referi, em Angola, quando alguém aparece nos órgãos de comunicação social, todos são professores universitários. Bom, eu acho que me fiz entender. Também depende não só da qualidade das infraestruturas, não só da qualidade dos professores, mas também da qualidade dos estudantes. Permite-me, o nosso português às vezes tem carência em termos de conceitos. Para nós aqui, do ensino primário até pós-graduação, aluno, mas em francês, as palavras estão bem distintas. Quem está na escola primária é écolier, quem está no ensino secundário, élève, isso corresponde ao nosso aluno aqui. Quem está no ensino superior é estudante, não aluno, mas para nós tudo é aluno. Também é uma carência linguística, creio eu. Então, a qualidade dos alunos. Porque, conforme acabei de dizer, todas as falhas cometidas a nível do ensino primário têm efeito cumulativo. Vão ter repercussões até a nível do ensino superior. Ora, no nosso país, muitas vezes, as instituições de ensino superior lamentam porque o estudante não tem justamente qualidade, o estudante não tem a formação adequada, mas essa formação deveria ser dada a nível do ensino primário. Ora, o nosso ensino primário não atinge os seus objetivos principais, em que o aluno deve ter o domínio da leitura, da escrita, do cálculo. Eu sou professor desde no ensino superior, porque a nível do ensino primário comecei a dar aulas em 69, logo terminei o ensino secundário. Mas a nível do ensino superior, estou lá desde 1988. Caros participantes, às vezes dá dor de cabeça você chamar um estudante na faculdade para poder ler um texto. Não consegue ler corretamente. Não conhece o valor da pontuação, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Quando deve redigir um documento, veja só os erros. Escreve redação com dois S. Apenas um exemplo. E quando chega o momento de redigir a monografia, que nós também chamamos erroneamente de tese, porque tese é o trabalho de doutoramento. A nível de licenciatura é monografia. A nível de mestrado é dissertação. E a nível de doutoramento é tese. Mas nós aqui às vezes ouvimos alguém que está numa escola de enfermagem, nível médio, amanhã vamos defender a tese. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Bom, então a qualidade dos estudantes. A qualidade do ensino também depende da qualidade dos gestores. Temos uma grande carência em termos de gestores das instituições de ensino superior no nosso país. Porque nós pensamos que um bom gestor de uma empresa cervejeira também pode ser um bom reitor. Isso não é verdade. Nós temos que ter gestores com formação de como gerir uma instituição de ensino superior. A partir mesmo do ensino primário até o ensino superior. E um dos grandes problemas também que prejudica a nossa qualidade do ensino é, apesar da Unesco ter orientado que temos que ter um ensino superior democrático, significa que os gestores devem ser eleitos democraticamente. No nosso país já tivemos esse exercício, mas depois aboliu-se. Agora promove-se por nomeação. E como dizia o falecido professor doutor Dom Damião Franklin, essa nomeação está a promover a mediocridade. Promove-se decanos, vice-decanos, reitores, vice-reitores, não por competência, mas por conveniências partidárias. É grave. Então, assim, caros participantes, com estes fatores que acabei de mencionar aqui, nós não podemos esperar o ensino de qualidade no nosso país. Eu sempre lancei esse desafio. Aqueles que dizem que não, pessoas da sala, aquilo que está dizendo não é verdade, eu pergunto, se nós tivéssemos um ensino de qualidade, há sempre uma avaliação a nível de todos os continentes. E a nível do nosso continente africano, no ranking das 100 melhores universidades de África, nenhuma universidade angolana aparece. Só aparecia a Universidade Católica uma vez, mas depois também desapareceu. Agora, nenhuma universidade angolana aparece no ranking das 100 melhores universidades de África. Por isso, em termos de qualidade, estamos ainda muito aquém. Gestão universitária, já falei nisso. O gestor é fundamental para nós termos o ensino superior de qualidade. O gestor deve alguém que é formado na gestão, na organização, gestão, no ensino superior. Mas, muitas vezes, nós aqui, como acabei de dizer, não sei se temos 10% de reitores, de decanos, que tiveram mesmo uma formação em termos de organização e gestão do sistema de ensino superior. E até o pior das coisas, caros participantes, nas instituições de ensino superior privadas, o promotor da instituição significa o dono da instituição, apesar do decreto 90 proibir a instalação do gabinete na instituição de ensino superior do PCA, que é o promotor do ensino. Mas aqui é o PCA que manda. O PCA, ele que às vezes orienta os conselhos científicos, os conselhos pedagógicos, o conselho de direção, ele que dá ordens de quem admitir como professor e quem não admitir. Eu vou dizer uma coisa aqui, não é uma lenda. Eu vivi mesmo essa cena na instituição de ensino superior. O PCA dar ordens, epa, você não deve admitir muitos professores com mestrado e doutoramento porque custa muito caro. Eu preciso admitir mais licenciados. Depois vamos falar de qualidade de ensino? Nunca. Então, o papel do gestor é fundamental. Na instituição de ensino superior, se você não deixar passar o aluno, pese embora o fato de não dominar a matéria, se ele contatar o PCA, o pessoal vai te chamar. Como é? Quer ver a minha instituição falhar? Deixa passar. Se não deixar passar, eu vou te colocar fora. Papel dos gestores. Bom, problema de financiamento. Já me referi a esse ponto. O ensino superior é sempre caro. Muito caro mesmo. Para poder manter todas as estruturas que acabei de mencionar. Por isso, todo o sistema de ensino que tem uma única fonte de financiamento, como OGE, como o nosso caso, dificilmente nós podemos nos aproximar aos desafios do século XXI. Aliás, talvez para ter uma ideia, nos países africanos da região, o orçamento geral do Estado atribuído à educação e ensino é média é de 30%. Hoje é Angola, nunca atingiu 8%. Então calcula já essa grande diferença. Significa que não é investimento suficiente para nós termos ensino superior de qualidade, para nós termos ensino superior a funcionar em pleno. Porque a investigação custa muito caro, a própria formação custa muito caro. Um dia passou aqui em Angola um professor catedrático português, deu uma conferência e ele proferiu algumas palavras que eu tenho ainda aqui na minha mente. Se a educação é cara, experimenta a ignorância. Significa assim, acha que não podemos gastar muito dinheiro porque a educação é cara, então mantém todos na ignorância e vai ver qual é justamente a grande responsabilidade do Estado nesse assunto. Por isso, o financiamento do ensino superior não deve depender apenas do OGE, deve depender também das outras fontes. Da experiência que eu tenho a nível do mundo, a África, a Ásia, a Europa, a América Latina, Estados Unidos, existem fundações que também financiam o ensino superior. Fundações nacionais, fundações estrangeiras. Por exemplo, eu sei muito bem, por exemplo, a Universidade Católica, não sei se continua, recebi o financiamento da Fundação Rockefeller, uma fundação bilionária. O ensino superior também, as empresas deveriam pelo menos pagar imposto, um financiamento para poder assegurar o ensino superior, porque os quadros formados nas instituições vão depois trabalhar nas empresas, mas aqui as empresas não contribuem para o ensino superior. Além de donativos, dos resultados das pesquisas realizadas pelas universidades, entre outras. Então, devemos verificar as fontes de financiamento. Caso contrário, nós teremos o ensino superior de faz de conta. Não estou a dizer que não há cursos de qualidade, mas de forma geral, nós temos muitas lacunas a nível do nosso sistema do ensino superior, no que tange principalmente ao problema de financiamento. Vamos entrar no problema das liberdades acadêmicas e a responsabilidade social dos universitários angolanos. Esse tema mereceu muita atenção também nesse encontro de 1998 em Paris. Liberdade acadêmica, o que é? Liberdade acadêmica significa que todos aqueles que trabalham no ensino superior devem basear os seus ensinamentos na ciência. Só a ciência. Ninguém pode levar convicções ideológicas, partidárias, religiosas ou outras no ensino. Só devemos ensinar a ciência. Não devemos ensinar crenças nem doutrinas. Mas eu digo-vos aqui que temos muito daqueles que se apresentam nos órgãos de comunicação social como professor universitário, mas na realidade são ativistas políticos. E muitos não querem ensinar a ciência. A grande área onde os professores universitários escorregam muito é na área da história. A história da Angola, a verdadeira história científica da Angola, ainda não está escrita, não está sendo também ainda agora ensinada nas escolas. Então os professores preferem ensinar a história de um determinado partido, talvez está no poder, mas não querem ensinar a história como ciência. O grande exemplo que poderei dar, vocês sabem que Angola é um país pluriétnico. As etnias hoje foram nações antigamente. O que significa que em todas as etnias, durante a ocupação colonial, tivemos heróis que resistiram contra a ocupação. Mas quando fala da resistência contra o colonialismo, só citam heróis de uma determinada área apenas. Depois dizem tantos outros. E esses tantos outros não têm nome. Então, isso não é ciência. Não é ciência. Esse é um exemplo concreto. Eu, quando era secretário-geral, para compreender muito bem esse conceito de liberdade acadêmica, do sindicato, acabamos de sair dessa conferência de Paris. Um professor de literatura, em Benguela, no ICET, recomendou aos seus estudantes para lerem obras literárias, estou a sublinhar, obras literárias de Agostinho Neto e de Jonas Malheiro Savimbi. Porque Savimbi também escreveu obras literárias. Como você sabe que quando nós estamos a dar aulas aos elementos de informação nas salas, logo foram informar o governador. Epa, o professor está a recomendar obras de Savimbi. No dia seguinte, o professor recebeu ordem para abandonar Benguela. Pois. E, como eu tive conhecimento desse assunto, e eu tinha poderes, porque disseram que em caso de resistência, escreva para a Unesco. A Unesco vai atuar. Porque todo aquele país que é membro da Unesco deve obediência aos princípios da Unesco. Eu intervi nesse assunto. Ele não recomendou obras políticas, mas obras literárias. Então, se tem obra literária, tem poesias, outra, por que não pode ler? Esse é um exemplo concreto de liberdades acadêmicas. Nós devemos apenas ensinar a ciência. Nada mais podemos ensinar. E talvez também cabe-me aqui focar um aspecto importante como recomendações da Unesco. A Unesco recomenda, primeiramente, a democratização do ensino superior. Significa que os quadros devem ser promovidos na base das eleições dos colegas. O chefe dos departamentos deve ser eleito, o departamento de ensino e investigação. os decanos, vice-decanos, reitores, vice-reitores, devem ser eleitos pelos colegas para poder promover a competência. Nós acabamos com a democracia na universidade. Uma das recomendações também da Unesco é a existência do sindicato do ensino superior. Nós aqui, só foi este ano, felizmente, no mês de janeiro, que assinamos um acordo de paz, que nós podemos chamar como acordo de Luena no ensino superior, entre o sindicato e o Ministério do Ensino Superior, dia 25 de janeiro deste ano. Mas anteriormente, o sindicato era considerado como partido da oposição, o sindicato não sei o que, era combatido, era diabolizado, tudo isso. O sindicato não é uma força política que precisa do poder. O sindicato não é uma ONG. O sindicato é uma força de equilíbrio no funcionamento de uma instituição. Aqueles que já aprenderam a física, eu aprendi a física quando estava na escola secundária. O motor, seja motor do carro, gerador, o motor só funciona quando há equilíbrio entre as duas forças, a força eletromotora e a força contra-eletromotora. É assim que, se você abrir aqui essa lâmpada, vai encontrar dois fios, um fio positivo e um fio negativo. Se ele tirar um fio, a lâmpada não vai acender. Porque é o encontro dessas duas forças que cria o equilíbrio para o motor poder funcionar. Então, o sindicato é mesmo comparado a um motor. O sindicato é uma força de equilíbrio entre os trabalhadores e a entidade patronal. Por isso não se poderia diabolizar o sindicato. Mas aqui nós continuamos a diabolizar o sindicato. Aliás, quando se realizar uma assembleia sindical, convida ainda a nossa imprensa pública, TPA, Rádio Nacional, não vão aparecer. Então, onde está justamente o cumprimento das orientações da Unesco? E Angola é membro da Unesco. E talvez o último ponto que vou abordar, para dar tempo para colocar a pergunta. Nessa conferência mundial, recomendou-se ao meu país, ao nosso país, Angola, para poder assinar ou aderir à Convenção de Arusha. O que é a Convenção de Arusha? A Unesco orientou todos os continentes para celebrarem convenções que devem orientar e harmonizar o ensino superior a nível de cada continente. Na Europa foi o Acordo de Bolonha, nos países latino-americanos foi o Acordo Latino-Americano, em África foi a Convenção de Arusha, que em dezembro de 1981 reuniu na cidade de Arusha todos os ministros do ensino superior para definir os critérios necessários para a abertura de curso de ensino superior. Definiram os planos curriculares, a duração, o número de horas teóricas, horas práticas, a grelha curricular, de maneira a termos, digamos, cursos harmonizados, e esses cursos harmonizados tinham como objetivo a mobilidade docente, a mobilidade discente. Quando falo de mobilidade, significa que o professor universitário não é aquele que deve permanecer na mesma instituição de janeiro a dezembro. O professor universitário é alguém que poderá, pelo menos, ter 3 meses de aulas numa universidade em Luanda, 2 meses numa universidade de Lubango, 3 meses numa universidade de Vindoco, 2 meses numa universidade no Senegal. Esse se chama professor universitário. Mas, caros participantes, o mais ridículo das nomeações por promoção por nomeação, eu tenho conhecimento de uma instituição, até pública do ensino superior, que obriga os professores a estar na instituição de segunda a sexta-feira, todos os dias, assinar o livro de ponto. Por amor de Deus! Que pedagogia universitária pode explicar isso? Então, essa convenção da Arusha permite também a mobilidade decente. Significa que alguém pode começar o seu primeiro ano, por exemplo, em direito. Por qualquer razão de força maior, foi transferido para a Universidade Tcheca Antadiop no Senegal e continuar os seus estudos ali, porque temos planos harmonizados. E no fim, os diplomas têm reconhecimento automático da Unesco. E a Unesco que controla o ensino no mundo inteiro. Então foi recomendada a Angola para aderir a essa Convenção da Arusha. Até hoje a Angola nunca aderiu à Convenção da Arusha. Resultado. Nem os nossos professores, nós como professores, temos essa possibilidade de poder sair da Angola para ir dar aulas nas outras universidades. A menos que seja por mérito próprio. Nem os nossos estudantes podem movimentar-se livremente a nível do continente. E o pior das coisas, os angolanos estão quase em todas as universidades do mundo, que seja no continente africano como em outros países. Mas nós aqui em Angola, vamos lá, vamos colocar a pergunta, quantos estudantes senegaleses temos? Quantos estudantes sul-africanos temos? Quantos estudantes congoleses temos? Quantos estudantes de marfinenses temos, assim por diante? Nós é que invadimos outros países, nós não recebemos nem estudantes, nem professores. E os nossos diplomas do ensino superior, à exceção dos países que têm acordos bilaterais com Angola, se não tivermos acordo bilateral, os nossos diplomas não são reconhecidos. Porque não aderimos ainda à Convenção da Arusha. Por isso, caros participantes, quando falamos do problema do desafio do ensino superior, quando falamos do problema de colocação do mercado de trabalho, são esses problemas que nós temos no país e que devem merecer uma reflexão. E creio que essa minha intervenção atingirá os seus objetivos, se essa mensagem for difundida. São os problemas que temos a nível do ensino superior. E enquanto nós não superarmos os problemas, nós não entramos ainda no comboio dos grandes desafios do ensino superior no século XXI. Muito obrigado. Obrigado, então. Por essa aula de sapiência, e foram muitas coisas boas, mas parece que o cenário também não é muito bom. Então eu vou abrir já uma ronda de perguntas, e comentários, contribuições. Vou começar aqui, depois o Nelson. Depois uma folha, posso escrever aqui. Okay. Por favor. Primeiro, depois o Nelson, depois aqui o colega. Boa tarde. Eu sou Edmundo Moreira Bastos. Eu conheço o Dr. Carlinhos da Sala já há uns 10 anos. O conheci na Assembleia Nacional em 2006. E por acaso o admiro muito como académico, como psicólogo. Ainda hoje comentava aqui com o meu parceiro sobre isso. Tinha ficado muito satisfeito por termos esta oportunidade. Quanto às debilidades do ensino em Angola, tanto é um facto que está aos olhos de qualquer cidadão, com alguma lucidez, mas a verdade é que há pessoas, e algumas delas até com cargos de alguma responsabilidade, apesar disso estar à vista, há pessoas que argumentam o seguinte: não, se o ensino de Angola estivesse assim tão debilitado, os alunos angolanos que vão estudar para o estrangeiro voltariam. Nunca ouvimos ninguém a voltar. Eu queria saber o que é que o doutor, qual é o comentário que tem a fazer sobre isso. Parece haver um contrassenso, parece, quer dizer, isso deixa-nos numa confusão imensa e nós, portanto, queremos ouvir opiniões diversas para ver a que conclusão nós chegamos afinal, porque é um facto o ensino tão desastre. Mas, em contrapartida a esses argumentos, isso deixa-nos numa confusão tremenda. É só isso. Obrigado a todos. Tá. Nelson. Muito obrigado. Eu estava a formular a questão, mas fui invadido. Corro o risco de a trazer mal. Não, mas já estou com coisa. Eu sou Nelson Paulo, do Fórum Local de Educação. Tenho uma profunda paixão pela causa da educação, de maneira genérica. E reconheço que estou em dívida por não ter lido ainda as obras do Dr. Zassal. Eu costumo dizer que um dos maiores acadêmicos que temos é Alves da Rocha, e por isso tenho a obrigação de ler a obra dele, mas agora vou ter que meter na minha agenda também adquirir as quatro obras do Dr. Carlinhos Zassal. Mas, Dr. Carlinhos, eu também sou apaixonado pelas soluções. E penso que das questões que trouxe, e considerando até que vamos ter eleições em 2017, é um momento em que as forças políticas tendem a estar mais receptivas. Penso que é um período importante histórico para ser aproveitado. E eu estava a ver, por exemplo, aqui o nosso orçamento 2016, só são 0,95% para o ensino superior. Quer dizer, podemos pensar, e o orçamento de 2017 não está mais do que 2%, a proposta que também está em curso. Que ações acha que podem ser feitas para conseguirmos já em 2018 algum aumento nas dotações? Portanto, gostaria que aceitasse esse desafio. Outro sim, pelo fato de Angola ser um país de rendimento baixo, e a comunidade internacional quer a todo custo, porque também interessa, que ela faça essa graduação, coloca à disposição do país muitas fontes de recursos. Em que medida acha que nós, mesmo a nível da universidade, podia-se explorar essas fontes de recursos que estão à nossa disposição por causa dessa nossa condição? Não sei se a universidade já tem alguma experiência de tentar explorar essas fontes de recursos e tanto quer recursos financeiros como técnicos, para ver se nós tenhamos, portanto, uma base de fontes de receitas que vão além, quer do Orçamento Geral do Estado para as universidades públicas, quer das propinas para as universidades privadas. Em que medida podia-se pensar trabalhar, quer universidades públicas, quer universidades privadas, para explorarmos essas fontes de receitas? Outro sim, nós temos, e ali já a influência de Alves da Rocha, uma economia depauperada. E o ensino superior também poderia contribuir ao nível da extensão universitária para melhorar, por exemplo, as nossas microempresas, porque a contribuição que elas fazem em termos de contribuição fiscal é muito baixa. E se o ensino superior ao nível da extensão ajuda que elas tenham alguma robustez, agora Norberto da Garcia, na sua habitual boa disposição e bom ânimo, fez referência a que nós vamos ter uma captação. É muito relevante esse número, de 9 bilhões de dólares ao nível das grandes empresas. Mas nós sabemos que uma grande empresa tem que integrar na sua cadeia de produção as pequenas empresas. Quer dizer que ao nível da extensão universitária, se aproveitarmos, fazer acontecer as microempresas, e há um nível de informação muito básica que elas podem ter, como nível de gestão, coisas muito simples, que a universidade podia fazer isso em termos de extensão, então faria com que elas contribuíssem contribuíssem em termos de tributação, e essa tributação, claro que podia também ser revertida ao nível do orçamento para o nosso sistema universitário. Portanto, são essas questões que tenho, mas tinha muito interesse em, primeiro, assumir o compromisso de ler as obras do doutor, mas também poder ter alguma relação, porque eu sou apaixonado pelas soluções. Muito obrigado. Sem querer excluir ou dizer a palavra a ninguém, vou pedir a cada um que falar, que seja mais sucinto, por favor, ao colocar as questões, para gerirmos melhor o tempo. Não estou a comprar. Chamo-me Francisco Capanungongo. Por responder naquela resposta, porque os angolanos que foi fora não volta. Eu sou um dos exemplos que foi fora por muitos anos, voltei aqui. e Angola. Tá bom. Talvez o meu português. Desculpe. Não tem problema. Por favor. Sim. Por mim, a preocupação, queria saber como o professor é sindicalista, para saber por que o Angola, até agora, não está a assinar o acordo da Arusha. Essa é a primeira pergunta. E outra coisa, queria também dar comentário, como o professor está no quadro da universidade. Por mim, quando analisa as universidades em Angola, a primeira pergunta que vem na minha mente é de saber por que essa universidade foi criada e por que existe. Porque na minha análise, talvez errado, baseado na explicação, até agora, por mim, depois de visitar toda a universidade, não está a ver universidade com nome e com qualidade de ser apelido universidade. Talvez no outro país poderá ser chamado instituto superior nos países francófonos. Porque outro comentário do professor falou de a universidade dar muito curso teórico, pouco prático. Mas ali posso um pouco não aceitar, porque por mim não é o curso teórico, porque o curso teórico é muito importante. O curso teórico ajuda o estudante a pensar criticamente, não a memorizar. So, por mim, o problema de Angola não é o curso teórico ou prático, mas é o fim, porque os alunos estão aí na escola. Não para aprender, é para ter o documento. Trabalho. Sim. Tem teoria, mas não tem a prática, que é essencial depois na vida profissional. Sim, então, sim. Vamos só deixar o colega terminar o raciocínio, porque isso... Yeah. Sim. Okay. Tá bem. Tá bom, obrigado. De momento vou fechar essas três, depois vamos abrir uma outra. Por favor, doutor Carlinho. Temos mais uns 20 minutos para o debate. Bom, primeira questão é uma questão muito pertinente, provocante, mas vou mesmo explicar, porque eu pessoalmente, como constataram, quase os meus estudos secundários e universitários foram realizados fora, só o ensino primário que fiz aqui em Angola, no Clube Colonial. A questão foi, porque que muitos alunos vão ao estrangeiro, depois não são devolvidos? Bom, a resposta é a seguinte, eu já disse que para os países que têm acordos bilaterais com Angola, no caso de Cuba, Portugal, antiga União Soviética e outro, os alunos, quando são enviados, são muitas vezes obrigados a fazer ano zero. Quer dizer, têm que nivelar ainda a sua formação para poder depois ingressar no ensino normal desse país. Por isso não devolvem. Mas há países onde não existem essas coisas bilaterais, que devolvem mesmo. Vou dar exemplo da Argélia. Há estudantes angolanos que queriam fazer estudos de pós-graduação na Argélia, mas quando chegaram o diploma Angola, pegaram a lista Angola, já diria a Convenção da Arusha, não, foram devolvidos. Esses alunos foram devolvidos. Quando a TV Zimbo difundiu essa informação, ordens superiores não continua mais a difundir aquela informação. Deixaram de difundir. Mas isso aconteceu. Um exemplo. Por isso, essa resposta que eu posso dar, mesmo em Portugal, você pergunta que vão a Portugal, muitas vezes costumam, às vezes, repetir os dois últimos anos. Sim. Antes de continuar. Bom. Segundo interveniente, falou de problema do OGE, disse que o OGE que foi atribuído em 2007 é praticamente muito baixo. O que é que se pode fazer para que se aumentar essa proporção para hoje, 2018? É justamente nós termos, em primeiro lugar, também focou um aspecto muito importante. Temos deputados que têm a consciência que são representantes do povo e não são representantes dos seus partidos. Por que isso acontece? O que é preciso? Caros participantes, nos outros países, os deputados são eleitos diretamente pela população. Se eu quero, por exemplo, ser deputado da província do Luiz, eu tenho que ir lá ir no Luiz fazer propaganda. Se conseguir votos, eu serei como deputado daquela província. E não votar o partido. Depois o partido vai escolher quem colocar aí como deputado. É por isso que a consciência deles neste momento é a consciência partidária e não a consciência do povo. Vocês mesmos são testemunhos quando os problemas são debatidos. Tá? No momento da votação, o chefe da bancada fica lá à frente. Então, quando chega o momento da votação, todos estão atrás e vão olhar a posição do chefe. Basta o chefe levantar a mão, todos também levantam a mão. É, ai de vocês não levantar a mão, pode perder o pão. Então, eles têm obediência ao partido e não ao povo, que não foram eleitos diretamente. Essa é a verdade nua e crua. A verdade fere, mas liberta. Por isso temos que ter também deputados que têm compromisso com o povo. Foi também colocar a pergunta. Angola como um país de rendimento baixo. O que é que justamente se pode fazer a nível de ensino superior para podermos aproveitar os custos ou as outras fontes? Eu acho que abordei esse problema na minha intervenção. Nós temos que responsabilizar, primeiramente, aqueles que produzem, como fundações, empresas, mas também temos que responsabilizar o próprio cidadão. Porque tudo aquilo que é de borla, tudo aquilo que não se paga, não se dá valor. O problema da tributação, o problema do imposto no nosso país, é um grande problema. Mas para que esse problema seja uma realidade, eu também digo aqui que o poder local é indispensável, as autarquias. Porque se formos a ver, se nós temos situações alarmantes nos nossos municípios, nos nossos bairros, é porque os administradores municipais não têm nada contra a prestar aos municípios. É só agradar que ele nomeou. E aquele ditado do antigo governador de Malás, que dizia que a cabra come lá onde está amarrado. E quando a população disse que você vai dizer, não, só pode me tirar daqui aquele que me colocou, e não são vocês. Ora, quando nós teremos o poder local, os gestores a nível local terão essa obrigação de reunir-se com os municípios para poder discutir os problemas e definir as prioridades. Nós vivemos, por exemplo, em zonas não asfaltadas, nas zonas periféricas. Desde que começaram as chuvas, tivemos um calvário. Estradas que têm tantas lagoas, e os mosquitos, e a energia que às vezes não, quando aparece fraca, e torneiras que foram colocadas e mais água não sai. Mas o administrador municipal só aparece lá de dia. De noite não vive lá. Vive na zona asfaltada. É um problema. Sim, quando falei de extensão universitária, a universidade, como já me referi, a universidade é o centro de produção e de divulgação do saber científico. Por isso, a universidade é que deve liderar a sociedade e não a sociedade liderar a universidade. Mas nós, para nós aqui é o contrário. A universidade não lidera nada a sociedade. Eu vou dar aqui um exemplo para dizer que os nossos professores universitários em Angola, muitos deles até têm medo da sua própria sombra. Eu costumo sempre dizer que é preciso abrir centro de terapia coletiva para poder combater uma grande doença do angolano. É o medo doentio. Eu, quando estava falando de letras e ciências sociais, um estudante do curso de ciências políticas apresentou o tema. Eu quero também ter uma pesquisa sobre o impacto da promiscuidade em Angola, dos nossos dirigentes, no campo político e no campo econômico. Quase todos os professores fugiram, não queriam esse tema. Mas eu aceitei. Orientei essa monografia até a defesa. Por isso, quando estou a dizer que muitos professores angolanos, a maioria deles, têm medo da própria sombra, isso já não é um comportamento saudável. Isso já é um comportamento doentio. Foi colocada a pergunta, será, eu como sindicalista queria saber por que Angola até agora nunca aderiu à Convenção da Luz. Ora, por acaso, lá fora, se você falar Convenção da Luz, lá vai, epa, professor Carlinhos da Sala, porque quando voltei dessa conferência mundial, realizei uma conferência na Faculdade de Direito do Instituto Neto. Convidei os líderes religiosos, líderes partidários das ONG e tudo isso, para lhe explicar a importância da Convenção da Arusha e o que vamos ganhar com isso. Terminou a conferência, cada um no seu canto. Até os líderes estudantis estiveram lá. Porque eu, quando era estudante, eu fui líder estudantil. O discurso do líder estudantil não deve ser um discurso bajulador. Aquele discurso, nos gratulamos pela forma sábia, clara e evidente, como se tem de dirigir o destino da nossa universidade. Esse não é o discurso de um líder estudantil. Mas é aquilo que nós ouvimos. Por isso, se Angola não aderiu ainda à Convenção da OCHA, em primeiro lugar, é uma forma de mostrar que há muitos que não querem também o ensino de qualidade no nosso país. Porque só quando nos comparamos com os outros é que nós conseguimos nos localizar. Alguém que nunca participou na corrida de São Silvestre no fim do ano não pode saber se é o melhor corredor ou não. É como vocês ainda são jovens. Eu, como disse, que estava na escola primária no período colonial. A história que os portugueses ensinavam. E eu, até hoje, costumo pronunciar essas palavras. Portugal é a minha terra, é a mais linda de todas as terras do mundo. Mas o dia que visitei Lisboa, eu disse, oh, mas eu conheço Paris, conheço não sei o quê. Esse aqui é o país mais lindo do mundo. Esse espírito de manter alguém na ignorância, para não ter a possibilidade de poder comparar-se com os outros. Porque, na realidade, hoje em dia, costumo sempre acompanhar essas músicas revolucionárias. É um dia, por razão de ética, não vou citar o nome, um certo alto funcionário do Ministério do Ensino, da Educação, quando os juristas lhe perguntaram, mas você do Ministério da Educação, um alto dirigente, como é que todos os teus filhos estão a estudar em Portugal? A resposta disse, com a educação dos filhos não se brinca. Num país normal, no dia seguinte, deveria ser exonerado. Porque ele disse que com os filhos dos outros pode-se brincar, mas com os meus não se pode brincar. É grave. Por isso, essa é uma prova. É uma prova que justifica hoje em dia que eu, como já disse, desde 1988 que dou aulas na Universidade Castro Neto. Eu nunca tive filho de um ministro, nem presidente da República, numa sala de aula aqui. Então, ao bom entendedor, meia palavra. Quer dizer, não quer se aderir à Convenção da Rocha para se manter sempre um nível baixo de formação. E, dessa maneira, aplica-se uma filosofia que muitos não entendem, a filosofia de mudança na continuidade. Eu estou no poder, o meu filho está a estudar na Universidade de Oxford, será bem formado, no regresso vai participar do concurso com os outros, ele que tem a maior probabilidade de passar, então passarei de mim para meu filho para meu neto e assim por diante. Mudança na continuidade. Creio que entenderam a minha resposta. Razões de tantas universidades, quais são as bases da abertura dessa universidade? Olha, eu digo que eu, desde então, nunca fui apoiante da abertura de tantas instituições de ensino superior no país. E que até hoje em dia já ouvi discursos de alguns governadores. Nós vamos construir uma escola de ensino superior nessa aldeia. E, por amor de Deus. Então, quando o ensino superior vai chegar até a aldeia, se a nível das províncias, das regiões, nós não temos as infraestruturas necessárias, o corpo docente necessário, porque deveria-se primeiramente preparar o corpo docente, preparar as infraestruturas, depois que ia abrir as universidades. Agora, isso não foi feito. Você sabe que há professores da Universidade de Agostinho Neto que dão aulas em 3, 4, 5 instituições. Chega lá, fechou, vai correr para outro, fechou. Não tem tempo nem para atender os estudantes. Esse não é ensino superior. Depois, no fim, vão entregar os canudos, pronto, você é licenciado, pronto, e a pessoa está na concurso. Por isso, os critérios de abertura dessas instituições não são critérios objetivos, nem tão critérios economicamente viáveis. A outra pergunta, talvez não compreenda. Quando eu falei de muita teoria e pouca prática, eu não estou a dizer que não deve ensinar a teoria, mas de acordo com o programa da Convenção da Rocha, há cadeiras que exigem, por exemplo, 45 horas de teoria, 15 de prática. Tem que se combinar. Por exemplo, uma cadeira de estatística. Não se pode cadeira de estatística apenas a teoria, tem que ter prática. Uma cadeira de biologia. Eu, às vezes, fico sem palavra quando estudantes meus dizem que tiveram, por exemplo, curso de química, nunca entraram no laboratório para poder justamente fazer as réplicas que, na realidade, uma molécula de hidrogênio, de oxigênio, vai produzir água. Então, é isso que eu chamei de tanta teoria e quase sem prática. Porque a cadeira que exige a combinação teoria e prática. É nesse sentido. Creio que tentei responder. Bom, na sequência da preocupação que foi colocada pelo doutor Carlinhos, que queria pouco tempo para estar aqui, tem outra agenda. Eu vou limitar a palavra. Alguém quer mais falar? Só vou dar a palavra a mais duas pessoas, pelo menos. Sim, aqui tem um. Quem mais? Ok, aqui. Por favor. Ok. Eu sou Simão Ezequiel, presidente da Plataforma dos Ex-Líderes Juvenis de Angola. Bom, Dr. Carlinho disse muito bem que tem muita responsabilidade, digamos, para o desafio do ensino superior em Angola, uma vez que foi o secretário-geral, foi secretário-geral do Sindicato dos Professores. Portanto, perante este quadro tão crítico, que soluções é que podemos avançar para podermos salvar, digamos assim, o ensino superior? Porque esse problema já está se arrastando há muito tempo, mas o que é que temos que fazer para mudar esse quadro? Ok. Muito bem. Bem, sou o João Rafael. Diria que estou um pouquinho ultrapassado pela questão que o colega da plenária colocou, mas eu queria mesmo também compreender até que ponto as questões políticas têm, digamos assim, dificultado o avanço daquilo que é a qualidade do ensino superior no nosso país. Esta era a questão que gostaria de colocar. E a segunda questão seria, se hoje nós falamos tanto de diversificação da economia e o doutor Carlinho Jassala disse que o país deve formar quadros em função das necessidades que o nosso país necessita para o pleonasmo. Eu acho que há poucas universidades viradas para a formação de agrônomos. Então, por que falar tanto de diversificação da economia se temos poucos quadros formados nesta área? Okay. Bom, Dr. Carlinho, antes de responder, eu vou só fechar com uma questão. É um pouco difícil ficar desse lado, porque também quer fazer um comentáriozinho. E queria ouvir a palavra do doutor. Não sei se concorda com esta afirmação de que eu li alguma vez uma obra de um autor que dizia que a diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos no capítulo do ensino superior é que nos países subdesenvolvidos as pessoas vão para a escola para ter trabalho e nos países desenvolvidos as pessoas vão para a escola para criar trabalho. Será que isso é que tem feito com que aqui o nível de desemprego seja muito alto, porque os estudantes estão indo à escola para ter trabalho? Não sei qual é o comentário que quer fazer. Os estudantes vão para a escola para... Para ter trabalho. Nos menos desenvolvidos. E nos mais desenvolvidos, eles vão para a escola para criar trabalho. E isso ajuda a gerar emprego para as pessoas. Quer para ele, como para os outros. Ok? E pode já também fazer um resumo final, comentários finais, porque vamos mesmo fechar. Obrigado. Bom, quinta pergunta, penúltima. Que soluções para salvar o ensino superior em Angola? Eu penso que, como eu disse, que tenho responsabilidade acrescida. É assim que eu tenho sempre lutado, também no quadro sindical. O sindical quase diariamente sempre solicita a realização de uma conferência nacional para definirmos que tipo de ensino nós queremos em Angola. Desde que nós alcançamos a nossa independência no dia 11 de novembro de 75, nunca houve uma conferência abrangente a nível do país para discutirmos que tipo de educação nós queremos em Angola. E é uma necessidade urgente, mas uma conferência inclusiva, não exclusiva. Por isso, dessa maneira que nós vamos debater o problema com frontalidade e nós definirmos as linhas a seguir. Há muitas deficiências no nosso sistema de educação e ensino, que necessita uma solução urgente. Vou dar um exemplo concreto. A nível do continente africano, quando os estudantes terminam o ensino, o aluno quando termina o ensino primário, todos são submetidos a um exame nacional. Quando também terminam o ensino secundário, todos são submetidos a um exame nacional. Por quê? Primeiramente, o exame nacional vai permitir quais são as escolas que estão a cumprir os programas, quais são as escolas que estão a ensinar melhor. E depois o diploma terá um número nacional e assinado pelo Ministro da Educação. Nós em Angola, cada diretor assina um certificado, fim de estudo. É isso que está na base de tanta corrupção, tantos certificados falsos, que nós ouvimos sem falar, mas ninguém toma medidas. Temos que chegar a esse ponto. Porque senão, como é que o Ministério de Educação sabe quais são as escolas que estão a ensinar melhor? Quais são as escolas que estão a terminar os programas? Quais são os inspectores que estão a realizar melhor o seu trabalho? Porque há inspectores quando chegam numa escola, chega ali, vem fazer a inspeção dessa escola. Epa, toma lá isso aqui, coloca no bolso, coloca, tudo bem, tudo está correndo bem, vai entregar o doutor. Isso é apenas um exemplo. Por isso, deve ser uma obra, todos nós, estudantes universitários, a juventude principalmente. Eu gosto de provocar a juventude. Em qualquer país, a juventude é a força de mudanças, mas de mudanças positivas. Mas, lamentavelmente, no nosso país, o que constato, não são todos, mas na maioria, a juventude é a força de conformismo. Sempre ouvi essa palavra, vamos fazer mais como. Eu não gosto de ouvir essa palavra. Quando alguém diz que vamos fazer mais como, significa estar no fim da picada, não pode mais fazer nada. É uma patologia social também? Claro, é uma patologia social. Eu fui coautor de uma dissertação de mestrado no estado de São Paulo, no Brasil. Alguém foi fazer um estudo aqui em Angola. O tema foi: qual é o sentido psicológico de tudo bem em Angola? Você acorda, como está? Tudo bem. Como está? Tudo bem. Mas depois está aí a lamentar. Não tenho água, não tenho pau. Então diz, mas qual é o sentido psicológico de tudo bem agora? Foi tema do Ministério. Bom. Até que ponto as ações políticas dificultam a qualidade do ensino em Angola? Na realidade, enquanto nós, como cidadãos, não tivermos essa consciência patriótica, mas uma consciência patriótica deve ser criada nas escolas e no seio da família. Para dizer que em qualquer país um cidadão está acima do militante. Porque os partidos são por algumas porções da população, mas cidadãos somos todos nós. Então é a voz do cidadão que deve prevalecer. Mas nós no país, no nosso país, parece que o militante está acima do cidadão. Essa é uma inversão das coisas. Bom. Então, quando chegaremos à fase de colocar o cidadão acima do militante, na realidade, essas ações partidárias vão justamente diminuir e não vão continuar a enfraquecer a qualidade. A outra questão colocada. Estamos neste momento a falar, lembra da diversidade, depois fala-se, eu falei de que o ensino deve ter em conta as necessidades do país. Colocou-se uma pergunta muito pertinente. Eu quero dizer que já foram meus estudantes. Já ouviram falar comentários essa frase, essa pergunta que foi colocada. Angola é um país de vocação agrícola. Eu uma vez viajei com um francês daqui até o Is. Quando estamos a passar aquelas passagens de quilômetros e quilômetros sem plantação, sem lavras, dizer, por amor de Deus, eu não compreendo por que angolano morre de fome. Com tanta riqueza assim, que poderia também. Mas o que está a acontecer agora? O interior está a tornar-se deserto. E todos estamos a ir para as cidades. Ora, eu no ensino secundário, estudei o latim. Então, os latinos diziam que quando a cidade é destruída, mas o campo preservado, esse país continuará a viver. Mas se destruir o campo e prevalecer a cidade, esse país vai desaparecer, porque quem abastece a cidade é o campo. E nós deve ser o contrário. Por quê? Estamos habituados a que o nosso campo são os portos. Quando estamos no período de vacas gordas. Tudo é petróleo, tudo vinha dos órgãos. Agora que o petróleo, agora estamos com aquela dificuldade. Estamos todos a gritar. Por isso, no nosso país deveríamos ter mais faculdade de ciências agrárias, onde devemos formar agrônomos e médicos veterinários. Aliás, hoje em dia, falar de desenvolvimento do nosso país é quase um conceito impossível, porque um país, para desenvolver-se, deve realmente desenvolver o setor primário. O setor primário é a agricultura e a pecuária. Então, é o setor primário que depois vai criar condições para o setor secundário, a indústria. Porque a indústria vai encontrar matéria-prima no setor primário. E as indústrias vão produzir e vão procurar serviços, setor terciário. Ora, nós tivemos uma pirâmide inversa. Estamos a desenvolver o setor terciário. Então, tendo apenas o setor terciário, o setor secundário e primário fora do país, nos outros países. Eles que produziam, eles que cultivavam, é assim que nós comprávamos tudo de fora. Essa economia, nesse sentido, não pode. E é o setor primário que tem a possibilidade de criar mais emprego. Depois, o setor secundário. Por isso, falar da diversificação da economia, continuar a menosprezar o setor primário, é uma utopia. Bom. E, por fim, foi colocado o problema estudar para ter trabalho, estudar para criar o trabalho. Essa é uma questão muito pertinente. É uma questão muito pertinente porque temos todo o país que não incentiva o empreendedorismo, quer dizer, a criação de emprego, é um país que não pode progredir. Hoje em dia estou a ficar um pouco satisfeito quando estou a ouvir que países angolanos já vão apresentar suas invenções fora. Até estavam sendo patenteados. Temos que criar empreendimentos. É dessa maneira que nós vamos conseguir criar emprego para todos. Mas enquanto nós esperarmos os estrangeiros virem para mim abrir aqui uma boutique, uma loja para depois procurar os angolanos e ir começar a varrer a loja ou fazer a limpeza, nós não vamos longe, não vamos sentir nenhum. Por isso, o ensino superior deve formar para o empreendedorismo, para poder criar emprego. E não esperarmos todos a sermos empregados ou funcionários do Estado. É impossível. Bom, comentário, eu gostei muito dessa iniciativa. É como eu disse, que normalmente nós, os conferencistas e pessoas universitárias, temos sempre aquela vaidade de falarmos de grandes auditórios, mas tendo em conta a composição das pessoas que colocaram as perguntas e hoje em dia termos meios de comunicação para difundir as informações, então diria que não é uma quantidade, mas é a qualidade que conta. Por isso tenho a certeza que essa mensagem vai longe e vai provocar mudanças. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Camilo. Certamente nós poderemos convidá-lo para outros momentos, com outros temas, e gostaríamos que, como acedeu desta vez, pudesse aceder também o nosso convite em outras ocasiões. Agradeço também a presença de todos e convido-os para o próximo debate, à sexta-feira. Aqueles que têm os seus endereços conectados à nossa página recebem regularmente o convite. Quem não tiver, por favor, contactar o meu colega para receber os temas anteriores e pode acompanhar os debates por via da internet. Então, agradecemos a todos e até a próxima sexta-feira. Okay.